então vai. Seja o porta-voz dos fracos, pra deleite dos opacos. No fato, meu bonde é só carne de pescoço. Extermina os ratos sem chumbinho, blá. Só chumbo grosso, rap até o caroço. Desde as tape deck, ei moleque, estresse aqui não é esse esponjo de internet. Ronca, mas nem faz barulho, faz conta que eu te ouço. Mas se liga, o monstro é de carne e osso. Hoje com black trunk de boa, com os de menor. Sangue suga à toa, derruba igual dominó. Paga pra ver o vaza, diz que tá correndo, é mó carona. Apareceu ainda nem no retro. Visou, querendo ser rei em terra de cego. Ele falha com os irmãos por ego. Maçã podre contamina o meio. Tem pombo correio, não. Meu recado eu mesmo entrego. Irmãos, irmãos, eu sei. Joguei pérolas aos porcos. Quantos cem deles vêm pra testar? Previsão, dizia que o tampo ia fechar. Mas vim pra tomar de quem não tem pra trocar. Família tá ligada que comédia só inveja quem trabalha. Quem faz não fala, deu pala. Quando o bicho pega some, mas sujeito homem não guarda mágoas, guarda nomes, nem cito nomes. Quem dá moral pra merda é mosca, trouxa. Cê fala mal, mas tua mina paga pau. Chapeuzinho era vermelho, veio passear com lobo mau. Voltou roxa, o amigo deu a planta. Prego que se destacou, aguenta martelada, não adianta. Mal é fruto, vai colher o que tu planta. É raro me ver puto, mas se esquentar a chapa, nós te janta. Rala, rala, rala, se adianta. Bora, bora, se adianta. Rala, tá fudido. Porque se eu te achar, tu vai cantar pra subir. Rala, mete o pé, bora, rala. Porque se eu te achar, passa. Se eu te achar, neguinho, porque se eu te achar, tu vai cantar pra subir. Falador vai cantar pra subir. Falador vai cantar pra subir. Falador vai cantar pra subir. Porque se eu te achar, tu vai cantar pra subir. Falador vai cantar pra subir. Falador vai cantar pra subir. Falador vai cantar pra subir. Porque se eu te achar, tu vai cantar pra subir. Cê tá me ouvindo, seu merda? Seu merda. Não, acho que eu não vou te achar, porra, não, seu chegar na nossa pergunta. Você vai se fuder, tá ligado? Que porra é essa, rapaz? Tá levando a vida na sacanagem? Não, não, tá comigo, não, não, irmão. Tá se levando muito a sério, geral. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, é, não é uma vida, não. Você não tenta, não, tá ligado? Não entra no meu caminho, não, que você vai virar churrasco. Escuta e chora.